Como parte dos festejos comemorativos do aniversário de Botucatu, acontecerá hoje à noite, às 20 horas, na Câmara Municipal de Botucatu, uma sessão solene conjunta da nossa Câmara de Vereadores e Academia Botucatuense de Letras. MCS Imóveis. Segurança em transações imobiliárias, com perfeito serviço de administração de aluguel, administração de imóveis, compra e venda de casas, fazendas e apartamentos. MCS Imóveis, o melhor em imóveis de Botucatu e região. MCS Imóveis, Avenida Dom Lúcio 436, fone 22-4911, Botucatu. Identificação. ZYD 844, FM Cultura, transmitindo em 93,1 MHz. 36 mil watts de potência. Botucatu, estado de São Paulo.